A pichação mais alta, escorrendo do 20º andar, diz o que muitos queriam ser e poucos puderam se tornar. Se lá estivesse estampado no parapeito toda a mágoa do peito, todos iriam saber nossos nomes, sonhos e coragem. Ah, aquela seria a nossa oportunidade. Às vezes me sinto ofuscada pelos anúncios das revistas, mas lá de cima nenhum rótulo me alcançaria. Notada eu seria, grandiosa eu seria. Entenda, o que lhe parece vaidade é voz pra periferia. Quero a parte de cima toda preenchida e o sereno escorrendo pelas minhas paredes, matando assim a minha sede de ser reconhecida. Aí, B.O., procure saber. Nem toda cicatriz é marca de luta. Nem todo mundo que pede socorro ajuda. Nenhum fracasso vai dobrar o meu santo. Não existe plano certo quando o trajeto é o infinito. Não existe tatuagem mais preciosa que as minhas cicatrizes, as minhas memórias. E eu vou, construindo aeroporto em cada queda. Trago agora comigo apenas o que é capaz de me elevar. Dos meus pés são dois países em guerra contra a solidão. Eu não aguardarei soldado no asfalto. O próximo passo é a minha única certeza. Eu vou, caçando meu papel no mundo. Eu encontro a palavra que é oração, mantra que me veste nas figuras das nuvens e na queda dos muros. Eu não escrevo para dar voz aos oprimidos. Eu sou um deles, eu estou aqui. A minha gente nunca se deixou calar. O meu povo só nunca foi ouvido. Escrevo e vou nessa caligrafia sem tradução. Descubro, não estou só. Ainda é através dos olhos que reconheço os meus.